Azul 4082. Cheque o trem, livre pouso, pistão 1-0, vento no 30 graus com 99. Só para informação, tem um helicóptero taxando meu chuteiro, pistão auxiliar, não interfere com a aproximação. Quinto tráfego 4082, livre pouso, baixado travado, pistão 1-0. Bom dia. 5220, bom dia. Alfa Juliette, moto 0443, quando lá tem sinalizador. Alfa Juliette, moto 0443, então, 0. Olimpo 03, Salvador, prossiga. Parou. Obrigado, você vai fazer algum circuito, procedimento visual, você vai realizar pouso na 1-0. Vamos fazer circuito de tráfego para a tratamento. Uma hora de tráfego. Obrigado, inicialmente você vai ser conduzido para a linha do litoral, ingressar no, na linha do litoral. Curve à direita na proa 320, limitado pela linha do litoral. Desça para 1.510. Temos alguns, Olimpo 03, temos alguns tráfegos no instrumento, nas chegadas, e a intenção do controle é enquadrá-lo para a aproximação, junto à torre. Doutor Charlie, decolado aos 4-1, transfere controle em 120, decimal 80. 120, decimal 80, grato, bom dia. Vai retransmitir. 95. 85, meu Deus. 19. 4082. Acessante, sente daquilo para Porto Seguro, dando gate 6. Comando 777, comando tranquilo. Confere e aguarde cópia, por gentileza. Aguardar. Tome quando baixar de trabalho. Para baixar de trabalho, na decisão. Eu preciso de alguns estimados para coordenar junto aos outros controles. Primeiramente, o estimado para terminal Ilhéus, para a vertical através de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. São três estimados. Sim. Para o táxi, portanto, 3291. Azul 4082, na escuta do sal. A escuta livrou, 82. Bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Voo no 777, autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 340, EUP-WISC 50, saída da EL, Leda, após direto, Porto Seguro. Decola da 1-0, com curva direita, 5403, o transponder, controle Salvador, 120, decisão 8. Autorizado Porto Seguro, nível 340, pelo EP-50. Decola da Dael, Leda, com curva direita, após direto Porto Seguro. Gol, transponder 5403 e controle 1208. Gol 1977. Gol no 777, cotejamento correto, também pronto para feedback e acionamento no 06. Vai chamar. Decolado 243. Transfere controle 120, decimal 80, bom voo. 0-0, bom dia, obrigado. Terminal Ilhéus 1-430, através de Ilhéus 1-450 e 1-530, pouso em Porto Seguro. Copiado, Romeu Vitor Charlie, mas a última informação, irá manter 510 até o destino ou 1.010? Vai manter 1.010. Copiado, 1.010, submantém Romeu Vitor Charlie. Salvador, bom dia novamente, Azul 4207. Bom dia, 4207, submantenham 340, saída da EL, autorizado direto pro hoje Leda. Presente Leda, subindo por 340, 4207. Com curva esquerda, 0172 transponder, controle Salvador. Estamos na Salvador. 120, decimal 8, transponder 0260, corrigindo. A chegada a Bonf e junto à torre na final, você vai se enquadrar para 17. Ok, obrigado. November Charlie Juliette, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado no LS. 2014, reportarei estabilizado no LS, Juliette. Aumento e táxi, torre 1 no 8, 9, 5, ajuste no 0 no 4, bom voo. Também tentando romper para a volta, modificado externo para dado pela direita ou na 7. Perfeito, mantenha a chegada. Mari, o meu Bravo, junto à torre você vai modificar para o sinal no 7. Meu Bravo, certo. Xené 6255. Salão 45, direita, salão 21, decimal 9. 219, 25. Bravo Oscar, chame torre em 118 95. 1895, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, continua para aproximação, informe no externo com cheque de trem, o que é legal no 0 no 4. Tomara Oscar. Diz que Romeu Romeu determinou o cheque? Modificação. Já tem intenção de prosseguir com táxi até 10. Autorizado o cruzamento da 1735, Quebec, Mike, Lima. Na Lima mantém a posição e chame o solo, 121, decimal 9. Solicita a base pela direita, 17, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, cancelada aos 48, inicie curva à esquerda, base pela direita do 17, chame na final para o pouso. O Romeu Bravo Oscar. Oscar. Bravo Delta, só fez a saída do PAC 3 para prosseguir o PAC para o 1-0. Juliette, Bravo Delta vai seguir o Airbus da TAM até o ponto 0, ponto espera a torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 4. Você vai seguir ela mais à frente, então a Airbus da TAM, no ponto espera, chamará a torre 1895, Juliette, Bravo Delta. 3, controle, prossiga. Ah, 1-0-1-4 no China, no momento cruzando a radial 1-2-1, afastado em 3 da Zona, com o farol de Itapuã. Perfeito, eu só não vou instruí-lo a provar o farol de Itapuã, que tem os aeronaves decolando a 17, então possivelmente vai haver um conflito, haveria um conflito, então só vai manter um pouco ainda a proa, vai ingressar um pouco distante de Itapuã. Vai estabilizar meu LS, o Papa Romeu November Charlie Juliette. November Charlie Juliette, complete, aproximação, torre 1, 1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. 1-8-9-5, já passou o problema para o lado. Meu Vitor Charlie, não atraso com reportado em frequência 12345 e ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle em 120.1. Como 12345, ingressar na terminal Ilhéus, 120.1. Olimpo 03, em condições vais, curve à direita na proa norte, como limite a linha do litoral, para ingresso. Zona 7, chame na final para o pouso, November Charlie Juliette. Juliette. Salvador, bom dia, 3895, espera 1-0, 3895, bom dia, autorizado alinhar e decolar, opção na 0, vento 1-2-0 graus com 10 mais. Autorizado alinhar e decolar, opção na 0, 3895. Olimpo 03, para o senhor prosseguir com a sua aproximação para toque remetido ao zero, vai chamar agora a torre em 1-1-8-95 para maiores instruções. Agilize com backtrack autorizado, agilizando. Uno 25.1. 3325 e 25.1, bom dia. Bom dia. Método de aeronave do Chanel, agora no 10, após o término do mesmo, segue, vai contornar o pátio principal, índio no ponto de espera, chamará a torre novamente, Uno no 8, decimal 95, para decolagem. O ajuste 1-0 no 4. E na Índia, retorna para a torre, decimal. Segue até o matador externo e deixa terminar por 2-4-12, cuidado. Oi, Batalha Juliette, avistado, livre pouso. Estão na 7, vento no 3-0 graus com 10 mais. Juliette, baixado e checado. Checado. Fiat Salvador to Miami, flight level 360 via upper Zulu 20. Then Tango Romeo Sierra, then Up Zulu 7, until Bravo Echo Lima, after flight plan route. Momo Departure, Flock Transition, takeoff 10, first turn left, 5405, Cox Salvador Approach Control 120.8. Patrick Flock Transition, Momo, Mike, Oscar, Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. America 238, via Upper Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, until Bravo Eco Lima. Then, Upper Golf 449, after flight plan route, take off 10, first turn left, 5405, Cox Salvador Approach Control 120.8. Read back, please. America 238, confirm Skalki, please. Report e acionamento. America 238, confirm Skalki, please. 5-5-4-5-4-0-5. Read back, correct, report the pushback and setup, please. Confirme, confirme quem chamou para pushback e acionamento. Está 3191 na posição 5. Botão 3191, Golden King de Solo e Champ Artax. Champ Artax, 3191. Muito obrigado. Trim baixo checado para toque arremetido, Olympus 03. Olympus 03, autorizado toque arremetido, pistão no 0, vento 120 graus com 109. Livre toque arremetido para Olympus 03. Robert Charlie Juliet, estacionar a frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Juliette pra Vilela, tá ali, mantém, pistona zero. Estou com a IRMTO 5 main e 5 V esquerda, ingresso a perna do vento e aguardo instruções. Eu limpo 03. 03, estou com a IRMTO com V esquerda, meu pé e perna do vento aguardando orientações. Delta decolagem autorizado, pistão a zero, vento 120 graus, 09 nós, para informação, Olímpio no circuito da 1-0. Bom dia, Whisky Romeo Romeo, mantenha o ponto de ferro da pistão a zero. O 03 está na perna do vento, no através da torre, para a toca arremetida. Sente, o Olimpo 03, alongue a perna do vento, aguarde instruções para girar a base. Alongando a do vento, Olimpo 03, aguardando instruções. O táxi até o ponto de espera, via pátio principal, entrando no ponto de espera a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 04, bom voo. Pátio, índia da ponte espera da 10, quando lá pronto, 895, bola 391. Salvador, boa tarde, eu vou no 044, informação quilo. Bola 044, a informação quilo confere. Copia 390 para Recife. Copia. Autorizado Salvador, Recife, nível 390, via UP 58, saída Pulca, transição Caju, com curva após a decolagem à esquerda, 5424, transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8, gol na 044. Autorizado 390 Recife, aparelho 58, Pulca Caju, curva à esquerda, 5424 é o transponder, 208 controle, gol 1044. Gol na 044, cotejamento correto, só entrando para feedback, acionamento no 02. Camarada. Autorizado, toque arremetida, pistão a zero, vento 120 graus com 8 nós. toque arremetida na pista 190 para o limpo 03. Confirmando, está baixado e travado. Tem baixo checado. A 3895, chame Recife em 13325. Alternativa 1251. Recife 1335, altera 25. Pode próximo na final, ali em Macém, com meu olho. A 3804, desça para o 050 na chegada Mari, após o desvio projetado. 050 na Mari, após o desvio projetado. Bom dia, da 319, mantenha a ponta de espera da pista 0. Mantenha a ponta de espera da 0, da 319. 02. Olá, 044, aguarde. 03, tocou, arremeteu, curva à esquerda, perna do vento, aguardando orientações. Romeu, Whisky, Romeu, Romeu. Decolagem autorizada, pistão a 0, vento no 20 graus, com 10 nós. Romeu, iniciando. A 044, informando, está aguardando a aeronave do setor sul do aeródromo inicial táxi, o Blank da América. 044. Não havendo autorizado a linha de manter, pistão na 0. A linha mantém na 0, 03, não havendo. Olimpo 03, inicie com 360 pela direita. Chame reinterceptando a perna do vento, zona 0. Olimpo 03, iniciando 360 pela direita, reportará reiniciando a perna do vento. Controle Salvador, Papa Romeu, Whisky Romeu, Romeu, fora do solo. Whisky Romeu, Romeu, sub mantenha o 380, saída da El Ginásio. Para 380, da El Romeu. 30, 180, bom voo. Salvador, boa tarde, eu sou 4463, cópia, Ilhéus, 180. Caso 4463, muito bom dia, informação em curso quilo, um segundo, cópia. Chegou a guarda. 60, faz uma marcha um quilo. É 200, desce ao 060, chegada Mari, projetado. Agora 060 e passa, é 200. 0, saída da El, Leda, após direto e El. Decolada 90 com curva direita, 5427, eu transponda, controle Salvador, opere 120, desce 8. 6200, é o tráfego número 2 na aproximação, tráfego precede 12 horas, 12 milhas, um Airbus 320. A velocidade fica a critério, se for necessário a gente faz uma retoração. Obrigado, eles não conseguem acelerar aí não, são 280 para ajudar a gente? A 3804, a velocidade fica a critério, tá? 3804. Ok, 3804, autoriza direto 2000, Duna, senhor? Autorizado direto 2000 pés, porém vai manter proditap e velocidade a critério. Ok, positivo, então, proditap direto 2000, velocidade a critério, 3804. Ih, companheiro, tô precisando uma centena já, viu? Não dá pra acelerar mais não, viu? Tudo bem. Boa, valeu. 03, pronto para girar a base. Olimpo 02 autorizado base, chama na final com cheque de trem. Chama na final com cheque de trem, 03. 3191, decolada 06. Transfere agora o controle no 20 decimal 80, bom voo. 3191, bora. Bom dia, 3191, decolando a pista. Bom dia, 3191, submantém o 340 na saída da EL. 340 da EL, 3191. Ô, 3191, possível direito de da EL? Após 2 mil pés autorizados, da 3191. Após 2 mil, EL, graças, 3191. Papá Romeu, Whisky, Romeu, direto, bridge. Direto, bridge, Romeu. 120 graus com 99. Livre toca repetido, 03. América 238, clear taxi to Rose Point via MAA pro India Rose Point Contact Tower 118-95 QNH 1014. Mantido do autorizado, cruzamento na 735, Quebec, Mike Lima. A Lima chama sala no 219 para prosseguir até a parte 3. Estou com a equipe do solo, me chame para o táxi. Faz a passagem 09, autorizado, chama o táxi, eu vou no 777. Bom dia, 314 passa após o desvio, vai descer ao 050 na proa de táxi. 050 na proa de táxi. Oxinaia 6200, prossiga para 2010, ajustado em 1014, reportando estabilizado no MS. 2014, reportando estabilizado, 6200. 03, tocou RMT ao 08, inicie curva esquerda, no meu pé, ingressa na do vento e aguarda instruções para girar mais. Mão na esquerda, perna do vento, mil pés, aguardando instruções para girar base, Olimpo 03. Após o América, tá livre? Após o América, o gol na 044 está livre. Certo. O gol na 044 está totalmente pronto, né? Totalmente. Obrigado. É 216, desça para o nível 060. Informem por quantas milhas irá manter o desvio. Cabeça para o 060, a 3216 após pro hoje tá. No pronto autorizado, chame na final com cheque de trem, Olimpo 03. 03, quando o pronto gira a base, chama na final com cheque de trem. Aguarde para ingresso no passe de pausa. A gente vai decolar, 10 acima de 1. A gente aguarde, por gentileza. Whisky Romeo Romeo, vai chamar agora o Centro Recife em 13325, alternar 1251. 3325, 1251. 3, autorizado, toque remetida pistão 0, vento 1, 10 graus com 10 anos. Toque remetida pistão 0, link 03. A consciente projetar descendo ao 060. Chegou 1770, autonomia 2 horas e 40, Pena Aracaju, PLB 190. Gol 1-7, vai seguir a nave da companhia até o ponto de espera no gate 02. Quando no ponto de espera vai chegar lá na torre em 1-18-95, ajuste na 0-4. Vai seguir a nave da companhia, ponto de espera 118-95. Bom dia, gol 1-9-5, gol 1-7-7. O 1-7-7 está confirmando 1-9-0 a bordo? Afirmo. Gente, obrigada. Ficou. Entra pra frente. Nova Bianchi Mike, um segundo cópia, pois não temos o seu plano. Por gentileza, com o registro da BT. Sim, então eu, Yankee Mike, continuando seu plano, eu chamo o senhor pra cópia. Tá, sim, vai dar nada, vou ver se mais. Em 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3325, 1251, boa, 3191. 42 a bordo, 3 horas e 40, Antena Natal. Bola 0444, desataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre, em 1-18-95, ajuste no 013. Via Índia e no 013, no 044, pode ser. Já passa quantas milhas, confirme? 5 milhas. Ok, autorizado, mantenha minha escuta e guarda a coordenação com controle. Tá mantendo 1000 pés no setor norte? Na sua escuta, o Olimpo 03. America 238, clear takeoff, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. America 238, clear for takeoff, runway 10. Sr. Salvador, boa tarde, voo 9754, informação 1kg, desce no 5kg na proa de marcha. Boa tarde, voo 9754, desce ao 060 na proa de etapa. 060 e taxa, 754. 3804, está 3804. Controle de aproximação, está 3804, torre 1-18-95. 296, boa tarde. Boa. Olimpo 03. Copia. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 080, saída Coral, com curva direita, decolada 10, 0264, responda, controle Salvador, 120-8. Em sequenciamento de 3 aeronaves para decolar a pouso. Gente, está regressando na terra do vento e aguardando a orientação da torre, Olimpo 03. America 238, airborne at 215, contacting El Salvador approach, control frequency 120.8. 120.8, bom dia, American 238. Salvador, bom dia, TAM 3804, passou sim, para baixar o trabalho. Change TAM 3804, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, 3804. Take 0, perform a normal departure. Normal departure, flight level 360, American 238. Avisa 6200. 6200, complete a aproximação, torre 1895. 1895 até mais tarde. Sério, conta aqui. Ah, positivo, 3204. Visual. Falador, Oxa 6200, estabilizado, localizador. Sente, Oxana 6200, continue aproximação número 2 para o pulso, que é negar 1-0 no 3. Vai, dá uma pista livre, 200. Torre Olimpo 03, está iniciando 360 pela direita. Gente, mantenha o setor e aguarde instruções para prosseguir com o toque arremetido. 03. Tem 4 de informação aqui, eu aguardo um minuto para 4. Para o Izono 44, desça para 2010, reposta estabilizado na linha. Passaremos, 44. A 3216, prossiga para 2010, linha 14, reposta estabilizado. Solícia direita, via Eco, chame solo em 121, decimal 9. Dentro do Zona 9, então 3204, bom dia. 63, o posicionamento está na botão 8. Solo, Salvador, bom dia, TAM 3804. Gente, azul 4463, em coordenação com a equipe de solo, reposta para o táxi. Gente, livre push, chamando a táxi de 4463. TAM 3804, bom dia, ingressa na Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para 03, TAM 3804. Chamei a 254, na escuta para cópia. 254. Autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível 360. Na cola da 1-0, curva à direita, após, cumpre o perfil da EL. Leda após o Abride, onde intercepta o peso 1-0. Após SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5447. Controle Salvador em 120, decimal 80. 60, Rio de Janeiro, Santos Dumont, decola da pista 10, curva direita, pista da EL, Leda, 2010, SMAP, Barbacena, 447, para ponto, 2700, e a frequência de controle de estacionamento da pista, SMAP, portão 10. Chanel 6254, protegimento correto, chama pronto, puxa back, acionamento, portão 10. Prossiga. O frequência 1208 está com forte atento aqui. Fazer um 360 novamente pela direita, reporte interceptando a perna 200. Como 360 pela direita, reportará a interceptando a 200. Olimpo 03. Chame 6200, solo 120, livre à direita via Fox e chame solo em 121, decimal 9. Eu vou 219, 6200 já. Fala, 6200, real, livro, Bom dia, Luciana, 6200. Ingressa na Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, 6200. Obrigado, Mike Delta, reporte Paris, ingressa no Corredor Interlagos. Você tá. Tanto 3144 visual com a 10 já. 3144, complete a aproximação, torre 1895. 345, até daqui a pouco, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Tanto 3144, centralizado ILS, baixado travado. São 3144, muito bom dia. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego já avistado. Fazendo autorização, 3144, confirma só o vento, por favor. O vento em Salvador no 20 graus, 099, chutando 3144. Obrigado. Decolado aos 22, controle transfere em 120.8, bom voo. 08 de manhã, obrigado. Mantenha o 390, não seja Pucas ou no 044. Pucas 390, vamos ver o botão. Reparte o Wing Alpha no ponte para a torre 198, decimal 95. O ajuste na 0, 193. 03, Wing Alpha, 295. Para o ingresso principal, Lima Quinzolão. Aguarda, Lima Quinzolão. Oceana 6200, da passagem Embraer Azul, após ingresso Juliette, portão 5. Após o Azul, ingresso por 5, 6200. Então, 3144, informa um trapo P3 da Força Aérea. É, não irá ter sido essa aproximação, está livre pouso. Tá, é um no meu pé. Sim, 3144, tem um traço que quer. Torre Olímpico 03, na perna do vento. Trafix, visual caronave na final. Olimpo 03, faça novamente 1360 pela direita, reporte reinterceptando, aperta. Novo 360 pela direita, reportará reinterceptando, Olimpo 03. 03, trata da Santa, Olimpo 03. Aeronave da Avianca no portão 5, prossiga com o táxi até o ponto de espera. Via Índia, no ponto de espera vai chamar a torre em 118.95, com ajuste na 013. Bom voo e até o regresso. Sente, após o Avianca, Via Índia, 118.95, com a rádio, bom dia para a gente. 1-777, visual com a RPJ na final? Afirmo, com 1-777. Após o pouso mês, decola se autorizado pela torre? Afirmo. Ciência, após pouso mês, Marinho, mantém cabeceira no zero. Após o pouso mês, mantém no zero, como 777. 16, complete a aproximação, torre em 118.95. 32, 16, completando, chama a torre em 3144, solo aos 25, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9, é eco. Direita, na eco 219, 3144. Torre, bom dia, azul 4463, ponto espera, por favor. Azul 4463, bom dia, mantém o ponto espera da 1-0. Mantém. 44, azul, né? Ponto. 777, vento 1-190 graus, 1-0 nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem, com 1-0-7-7. Salvador, bom dia, 03. Tá, 3296, né? Escuta, tá correndo. Passou em dia, abaixou e travou. 3296, tô ouvindo o senhor muito baixo. Fazendo aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no momento, no 0 no 3. O no 0 no 3, aguardando a pista livre. Tá, 3296. Agora eu recebo o senhor perfeitamente. São 3296, informa o tráfego à sua esquerda, um P3 da Força Aérea, na área terceira na sua aproximação. Contra a aproximação, aguardando pista livre. Desloco o tráfego, aguardando a pista livre, está 3296. Vento 1-10 graus, 10 nós, livre pouso 10. Autorizado pouso, pistão no 0, está 3296. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3144. Onde está? Chegada Mali. Ouro 754, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, 754. Ouro 044, Recife 1245, alterna 12685. 2545, 2645, até. Coro 777-340 da EL, vigilância. Coro 777, bom dia. 340, Coro 777, saída da EL. 340, direto, autoriza a proa de Leda? Autorizado, Leda. Leda na proa, 340 subindo, Coro 777, obrigado. Aproximando para 10. Tá visual o contrato, Coro 03. Então continue a perna do vento e sai como número 2 para aproximação para estar permitida na 0. 03. Para sair como número 2 na sequência do gol que está na final. 3216, solo aos 28, direito no 219, Vieco. Vieco 219, então 3216. 5-4, informa o tráfego à sua esquerda, 1-1000, pé e ciente do seu tráfego, na irá assistir na sua aproximação. Continue a aproximação, aguardando pista livre. 7-7-15, 7-5-4. Se reporta antes da Juliette. Não, não, foi reporta antes da Juliette, então 3-2-1-6. Uno 754, vento no 20 graus, 10 nós, livre pouso na 10. O ajuste na 0 no 3. Uno 0 no 3, livre pouso na 10, gol no 754. Salvador, muito bom dia, esse é o 35367, de informação quilo. 35367, aguarda a copa, prepare a pulca, transição caju. Pulca, transição caju. Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, sou 3216. no 041, desce 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil no 013, bom, no 041. Você ligou 777? Bom, 777 pra você. Você dá de coordenador de Porto Seguro de S? Guarda de coordenação. Obrigado. Olímpico 03, vai continuar a aproximação, relando a pista livre. Aguardando a pista livre, mantendo a aproximação Olímpico 03. Olímpico 03, aproximação Olímpico 4, Solos 31, à direita, via Fox 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, direita, 219. Bom dia, solo, gol 1754. Solo 754. Tá livrando, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 754. 03 autorizado, toque e arremetida na 1-0. Ele tá arremetida pro Olímpio 03. 367, autorizado João Pessoa, nível 1-90, Golf 677. Decolada 10, curva esquerda após, cumpre o perfil Fuca, transição Caju, acena no transponder 5430, controle Salvador Reno 20, decimal 80. Autorizado João Pessoa, nível 190, pela Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Fuca, transição Caju, controle Salvador 20, decimal 8530, transponder para o 35567. 35367, contagiamento está correto, chama pronto, pushback acionamento, pátio 3. Pronto, 35367. Suporte 76, desça 2500, autorizado, final do IADS, reporte estabilizado. 72500, vai reporte estabilizado, gol 9049. Ok, desça 1000, reporte através de Paripe, o Mike Eco Delta. 041 não é autorizado, 2000, reporta localizador. 2000, vai reportar localizador no 041. Voo no 941, livre da restrição de altitude em TAP, desça 4, corrige 3000 pés, ajuste padrão, como 03. 3000, livre da restrição em TAP, 1-0-3, voo no 941. Chame Recife em 1-2, corrige, 1-3-3, decimal 9-5, alternativa 1-2-5, decimal 1, solicita diretamente, tenta o de Porto Seguro, se eu preciso falar com ele. Bom dia, bom voo. Desculpe, senhor, foi pro 777, não foi copiada a mensagem. Recife 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5, bom voo. 2-5-1-3-3-9-5, obrigado, bom dia. 4463, vento 1-2-0 graus, 1-0-9, decolagem da 1-0. Decolagem 4463. 1-7-5-4. Afirma, Juliette, portão 8. 0-8-7-5-4, bom dia. Tem Maquiluzu, alinha e mantém cabeceira 1-0. São 10 em coordenação com a equipe de solo, reposta pro TAC. Prêmio 0 pela direita, reportará a gente recepcionando apenas do vento Olímpico 03. 07. Se você checar a gente da sala S, aguarda a cópia. Caso 4463, decolado aos 35, controle transfere 1-2-0, decimal 8, meu voo. 08, até mais, 4463. Olá, Salvador, Oxan 6213, autorização da L1, por gentileza. Tá, bom dia, Oxan 6213. Informação é com o Céu Lima, prepara da Euleda e aguarda a cópia. Euleda, aguardando, obrigado, 6213. Kilo Zulu, vento 110 graus, 10 nós, livre de colação, 10. Lembra que o Zulu copiou a torre? Uno zero, quatro ono, torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, bom, 1-0-4-1. Salvador, bom dia, total 9912, no atingiu 150, sentido ativo. 9912, bom dia, sua identificação, distal 050, vigilante, chegada amarela. S050, sinal idente, chegada amarela. Informa o tráfego à sua esquerda, a 1000 pés, um P3 da Força Aérea. 119041, guardão 35. O Olimpo 03, faça novamente 1360 pela direita, reporte reinterceptando. Dá o 360 pela direita, reportará reinterceptando, Olimpo 03. Cima Kilo Zulu, decolado aos 38, controle transfere 120 decimal 8. 208, grato. Brasileira, está agora fazendo espera no setor norte do campo, reporte avistando o tráfego. Salvador, Lima Kilo Zulu na Coral. Lima Kilo Zulu, contato radar, sinal 080, saída Coral. 80, Coral Zulu. Mike, quer que você copie o controle? Ok, reporte avistando o tráfego, tráfego na mesma altitude do senhor. Ok. Voo no 941, autorizado sinal do ILS X-Play, reporte localizador. Sete, autorizado sinal do ILS X-Play, 941. Salvador, boa tarde, Zulu 40776. 4076, boa tarde, sem identificação, desse é o 06200, vigilância, chegada amarela. É o 060 na maré, 4076. 5, controle Salvador 120, decimal 80. Salvo, Vitor Sérgio Delta na cima, pra você não comprar. Aguarda, Vitor Sérgio Delta. Aguarda, Vitor Sérgio Delta. Ibama, coteja.